Portal do Arrocha. Novinhas de elite, a rochadeira da Bahia. Olha, nem tava interessada, foi você que me assanhou. Agora vai pagar por isso, com delírio sem caô. Chega, chega, chega, chega, vem, faz a batedeira. Isso é uma mistura louca, eles me chamam de carreta. Desce, desce, me concentra, vai, faz bem gostosinho. Desce, desce, me concentra, vai, sarrando aí, pariu. Desce, desce, me concentra, vai, faz bem gostosinho. Desce, desce, me concentra, sarra bem devagarinho. Eita, eita, eita, eita, eita, faz a batedeira. Eita, eita, eita, faz a batedeira. Eita, eita, eita, eita, eita, faz a batedeira. Isso é uma mistura louca, eles me chamam de carreta. Eita, eita, eita, eita, eita, faz a batedeira. Isso é uma mistura louca, eles me chamam de carreira. Olha, não tava interessada, foi você que me assanhou. Agora vai pagar por isso, com delírio sem caô. Chega, chega, chega, chega, vem, faz a batedeira. Isso é uma faz a batedeira. Eita, eita, eita, faz a batedeira. Eita, eita, eita, eita, eita, faz a batedeira. Isso é uma mistura louca, eles me chamam de carreta. Eita, eita, eita, eita, eita, faz a batedeira. Eita, eita, eita, eita, eita, faz a batedeira. Eita, eita, eita, eita, eita, faz a batedeira. Isso é uma mistura louca, eles me chamam. Isso é novinhas de elite.